Música de peso. Boa tarde, bem-vindos ao Música de Peso, mais uma vez. Hoje estou só eu e o Alexandre. Abrimos em grande com os The Obsessed, que são uma banda que se reuniu para tocar no ano que vem no excelente Roadburn. É uma banda que conta de resto com o Scott Wino, dos Wino, que depois sairia para fazer os Saint Vitus. Esta é a banda anterior aos Saint Vitus, exatamente. Que, formada em 77, pelos vistos, também desconhecia completamente. E tem uma capa de um álbum com, não sei se conheces, com o Neptune, sim, exatamente, Neptune do Gaia, que é bastante disturbing, à falta de palavra melhor em português. Entretanto, estávamos aqui a falar de coisas que tínhamos trazido e fiquei curioso para ouvir o tema que trouxeste, os Nargaroth. Aconteceu algo de estranho no mundo dos Nargaroth. Eu não conheço muito, isto pode estar a ser ingenuidade da minha parte, mas eu não estava nada à espera. Eu conheço um tema ou outro de ouvir no YouTube, quando estou assim à procura de alguma coisa, e isto apanhou-me assim um soco no estômago, porque como eu estava a dizer, parece assim uma balada infantil alemã, daquelas que se cantam à volta da fogueira nas reuniões de escuteiros, mas em versão black metal, não sei, acho que é melhor ouvirmos mesmo para ver. Uhum. Hoje foste tu responsável pelas coisas fritas no programa. Então vamos chegar com Frühling. Falta a falta de melhor interpretação. Exato. passam. Eu tenho aquele ritmo muito, muito alegre. Tento entrar aqui e seria esperado de marcar. Sim, sim, não é original. É como aquela faixa do Shining, que acontece com as coisas de novo. Tem uma batida quase que pop. Né? Ah, sim, exato. São seis. Então faz um bocado mais. Não, mas está não vale a pena estar a destruir. Mas está no mínimo original, sem dúvida. Muito parabéns ao Canudo. No Volvo, faz uma garota. Yarrzeiten. Pode ser. Do Vic. Boa sorte. E para o mesmo problema, faz uma garota. Coisas diferentes, é uma banda que está associada ao fato mais possível. Vamos virar. Já de seguida, vamos mudar também um bocado radicalmente. Exato, é verdade. Vou fazer pausa aqui no chão. A música não acaba assim já agora, mas... Já faltavam 2 minutos, mas... Faltava a música é longa, mas temos muita coisa hoje, temos uma grande playlist, portanto, para dar espaço a todos. Os Cathedral, uns históricos, e vou deixar falar deste tema, porque já vi que ficaste muito apegado a ele. Fiquei, é um tema muito bom, sobre um dos assuntos fetiches do Doom, que é a feitiçaria. Uhum. Neste caso fala sobre o Matthew Hopkins, o grande Witchfinder, o grande caçador das bruxas da época moderna, e que tem um clipe bastante engraçado também. Ainda por cima, eu não consigo tirar isto da cabeça, o Lee Dorian foi o vocalista dos Napalm Death. Uhum, sim, exatamente. E ver o Lee Dorian a passar daquele proto-grind dos Napalm para os Cathedral, para uma coisa muito mais Black Sabbathiana e com outras influências, não deixa de ser muito interessante, engraçado. Né? E este é talvez o melhor tema de Cathedral, para mim. Uhum. E que eu descobri há pouco tempo. Eu já era um grande fã de Cathedral, mas por acaso nunca tinha dado muita atenção ao Carnival Bizarre. Que é um dos álbuns mais antigos. Eu ouvi há relativamente pouco tempo e este tema é belíssimo. Então vamos ficar com Hopkins, do Witchfinder General, do Carnival Bizarre. Né? Álbum 95. Já tem 14 anos. Não é brincadeira. I am Matthew Hopkins, Witchfinder. We'll be right back. estavas a dizer. Imaginá-lo nos Napalm nos anos 80, e depois a meio dos 90 a fazer um clipe destes, rodeado de meninas bonitas. Exato, podia ser um clipe de 57. Completamente. Só faltam os carros, não há, porque estamos a falar de um clipe passado na época medieval. Exatamente. Mas estão lá as meninas. Estão grandes decotes e pessoas nuas, fetiches por pé, sadomasoquismo. Acho que não. Sem dúvida, sem dúvida. O Lee Dorian em grande. Quem diria que ele tinha tanto jeito também para a representação. Hopkins, The Witchfinder General. Pelo visto também é um filme, estava-me a Alexandre a dizer. Acho eu que é com o Vincent Price, que é aquele senhor que aparece. O grande clássico de terror, Vincent Price. Exatamente. Que fez todos os filmes do Edgar Allan Poe e etc. E filmes de terror daquela década. É um grande senhor. É um dos ídolos do Tim Burton, de resto, não é? Sim, também. Que chegou a fazer, agora estava-me a lembrar, que chegou a fazer a voz do Thriller do Michael Jackson. Não sei se sabes, aquela voz do final. Fez aquela voz do final de When the Night Comes to qualquer coisa. É ele que faz. Não ficas a saber um detalhe, se calhar vai desiludir muita gente, ou deixar pelo menos muita gente surpreendida. É o Vincent Price que participou no Thriller do Michael Jackson. Bom, isto passando de mulheres para mulheres ainda. Uma banda japonesa, os Abigail. Alexandre, fala-me deles, porque tu trazes-me tudo relacionado com tudo que tem a ver com mulheres, foste tu que trouxeste. Este foi um bocado inadvertido, mas parece que estes japoneses, este Abigail, que estão omnipresentes em todo o lado. Eu ando há meses a vê-los em todo o lado, é tipo aqueles sonhos recorrentes que tu tens, e a mim apareceu-me os Abigail. E parece que são um grupo de japoneses fundados em 1992, que também são obcecados com meninas. Mas meninas, mais despidas, pelo menos. Pelo menos a ter em conta que tem, e que têm títulos geniais, como Teenage Metal Beats e Metal Beats Inferno. Metal Slut, isto dá, é quase uma combinação. Tu pegas em 10 palavras, como Metal, Satanic, Bitch, Inferno, Slut, juntas, e os títulos deles são isso, são associações aleatórias de 3 palavras. E capas com mulheres nuas. Exato. Agora, por acaso, estava aqui a ver uma capa de um álbum que se chama simplesmente Intercourse and Lust. Tem uma imagem do Kama Sutra, portanto. Parece-me bastante interessante. Bom, o tema que vamos ouvir, Metal Beach Inferno. Lá está, uma combinação aleatória. Exatamente. Que é de algum álbum. Eles têm bastante. Sweet Baby Metal Slut, que é novo álbum. Também. Que, apesar, pronto, desta obsessão, não é? A música acaba por não ser assim muito má, é um trash assim, muito simples, tal como os Death Hammer. Uma banda que também já trouxeste. É uma coisa simplérrima. Para apanar a cabeça. Sim, basicamente. E para pensar em mulheres, pelos vistos também, não é? Pelo menos para eles, deles. O Zé Miguel, então, Metal Beach Inferno. Vamos fazer mais uma vez publicidade, ao horário em que o programa passa domingos, das 6 às 7 aqui em www.radio0.pt. E aos sábados. Segunda. Aí, essa repetição. Exatamente. É na Dor FM. Das 3 às 4 em 91.4. E depois o programa na Rádio Zero, para além do domingo, às 6, repete de segunda para terça à 1 da manhã. Ok. Portanto, na madrugada. levantei o pano para a próxima música. Mais bandas com nomes difíceis de dizer. Estes foram os Japanisha Kampfspiele. Exato. Uma banda alemã. Mais uma banda alemã. Uma banda de grindcore que vai estar este ano no Brakara Extreme Fest. Já tínhamos falado na semana passada, penso eu. Que vai acontecer. Bom, isso nem sei quando é que vai acontecer, mas acho que é 12 e 13 de setembro. Será à volta das datas do Prayer Fest, exatamente. Muitas das bandas são as mesmas. Uhum. Há algumas bandas que partilham. Exato. O cartaz, mas por acaso não é o caso destes rapazes. O Google hoje diz-me aqui que é o dia do código de barras, pelos vistos. Porque foi inventado o código de barras. Provavelmente no dia 7 de outubro. Exato. Provavelmente há algum tempo. Bom, eu queria só dizer as bandas que também vão estar no Brakara Extreme Fest, porque não são as mesmas. E dizendo as que vão cá estar, consigo dizer as que estão depois. Então vamos ter Malignant Tumor, Minsk, A Storm of Light, estas duas vêm cá também ao Prayer Fest. Man Must Die, Inhumate, Trigger the Bloodshed, Black Sun. Exatamente, Black Sun também vem cá. Altar of Plagues. Grande expectativa, também vêm cá. Erin Nondai, que também vamos passar. E na Rema, os Erin Nondai vêm cá também. Também estão no Brakara Extreme Fest. Altar of Kialo, Japanisha Kampfspiele. Os Absil, que são um bocado feridos. Nightshade, Crushing Sun, portugueses. Aliás, agora são as bandas portuguesas. Crushing Sun, Catacomb, Utopium, Hunted Scriptum, The Walking Dead, Extreme Retaliation. Fecham também os cartazes. Acho que ainda faltam de resto confirmar um belo festival de música extrema. Muito 13 bem. E 15 de novembro. Acaba por ser bastante eclético também. Uhum. Exato, tem muitas bandas, tem Noise, tem Down Tempo. Sim. E dentro a mesma coisa vai acontecer em Sacavém. São bandas que normalmente não vêm cá. Uhum. Exato. Os festivais cá andam à volta do mesmo, do Black e do Death. E não sai dali. Não é que eu não goste, mas não sai dali. Sim. E estes dois festivais vão trazer cá bandas que dificilmente viriam cá. Uhum. Em nome próprio. É verdade, e sim, também senhor. Incluídas noutros festivais. E assim vem um grande pacote de bandas para quem gosta destas coisas mais misturadas com o Doom e com o Noise. Uhum. Vai ser ótimo. Duas das bandas que vão estar então cá, já passámos os Japanisha qualquer coisa, peço imensas desculpas, mas não me apetece dizer, já é demais. Vão também estar os espanhóis na Rema, que eu descobri quando estava a investigar sobre os dois festivais. Este é exclusivo do Brakara Extreme Fest, mas são uma banda fantástica, assim, death metal progressivo com uma veia pop muito, muito, muito porreira. E era a única banda que fazia este tipo de som. Agora virou-se completamente para o lado pop, só os Anathema. Antes eram Doom, depois ainda tiveram ali uma fase de indecisão, mas os Naima têm um bocado de tudo. E os Erin Nondai, que vão estar nos dois festivais, quer aqui em Sacavém, quer no Brakara, são uma banda de death metal, não diria experimental, mas death metal, tem um bocado de hardcore, tem um bocado de tudo. E tem um excelente álbum de estreia. Já vos digo o nome. Penso que é de estreia. Que se chama Hidralernaia. Hidralernaia, 2009. É um excelente, álbum. Mesmo. Aconselhadíssimo. E o dos Nahima chama-se A Second Philosophy. Não, A New Consolation. A Second Philosophy é o primeiro. É uma banda espanhola aqui do lado. Portanto, faz-me acreditar que em Espanha se faz boa música até. Sim. Portanto, se quiserem, deem uma escuta. Não é só o Mago de Oz. Temos que acreditar que não. Eles fazem música boa. Eles acham que cá só há chutes e pontapés. Sim, exato. Portanto, estejamos descansados. Mas bom, duas bandas que valem a pena acompanhar, e que vai valer ainda mais a pena certamente ver ao vivo. Portanto, já sabem, 13 e 15 de novembro em Braga, e cá é 15 e 17. Não é? Penso que é 15 e 17. Domingo e uma terça. É uma escolha estranha, mas pronto, se foi que se arranjou. Fazem aquilo que podem. Uhum. Exato. E temos nós que fazer uma vénia por trazerem cá estas bandas. Bye. França e Espanha, que são países até relativamente próximos. Venha-se a Carranza. Só tínhamos um dia de Outer of Course. Logo, promete ser uma noite absolutamente fantástica. Vou meter baixa nessa altura do meu estágio. Não, isso é no primeiro dia, penso. Vamos já. Ah, e Outer of Course é no primeiro dia. Ah, então. É por isso que o mundo toca só no Porto. Vão, também vão ao Porto tocar numa data. Eu também estava com isso que era porque estamos a tocar na cidade. De qualquer forma, estou a saber. Está aqui. Estou a ser para as pessoas que não Bom, então vá, vamos esclarecer. Prayer's Fest está aqui com um bucho interno. Vai-se realizar na Academia de Música Musical de Sacramento. No primeiro dia vamos ter, só por ordem, Outer of Place, ali, Blake Sun, Mins e o Storm of Fire. Very Se calhar somente nesse TVA. Só que é uma banda chamada TVA. Há uma banda TVA, portanto. Vão tocar em tudo que é festival, é uma coisa incrível. Mas bom, à partida você pode. Pois é, olha, parece que sim. O que era ótimo, de resto, porque ter mais bandas, né, a tocar. Bom, de resto, em termos de informação, a lotação está limitada a 400 pessoas, o que é sempre bom controlar para não haver um espaço demasiado pequeno. Os concertos começam às 7, as portas abrem às 6, os concertos começam às 7 e à meia-noite é para estar tudo acabado, portanto... E tem, temos que ver, uma promoção fantástica, isto é, 20€. Custa 10€, e dois dias custam 20€. 20€, portanto, podem comprar... promoção fantástica. Podem comprar na Carbono, em Lisboa e na Amadora, na Cave Discos e na Charanga. Portanto, se quiserem poupar dinheiro, comprem de facto. Comprem os dois dias. Fica exatamente ao mesmo preço de comprar os dois. Já agora, avisar que só a partir da segunda quinzena de outubro é que os bilhetes estão à venda, mas de resto compensa completamente. As bandas do Bracar Extreme Fest não têm ordem ainda anunciada, mas posso já agora de repente relembrar. Malignant Tumor, Minsk, A Storm of Light, Man Must Die, New May, Trigger, The Bloodshed, Black Sun, Altar of Plagues, Erin Undie, Nahima, Altar of Giallo, Japanische Kampfvorspiele, Havsil, Nightshade, Crushing Sun, Catacomb, Utopium, Hunted Scriptum, The Walking Dead, Extreme Retaliation e ainda se fala de mais bandas para virem. Portanto, vai ser um belíssimo festival. 3 dias de 30€ e um dia 15€. Os bilhetes estão à venda na Fnac, Louis, Lost Underground, Cave Disco. Pronto, vão ao MySpace, é mais fácil. myspace.com/Bracara Extreme Fest. Dois festivais belíssimos. Que vão acontecer agora que vão acontecer na segunda quinzena de novembro, a não perder nenhum nem outro, não é? Pessoas da zona. Bom, estava aqui a ver, temos cerca temos de tempo temos, 10, temos tempo para mais duas pelo menos. Vá, vamos já atacar com o Nile, então. Com o Nile, sim. Penso que merecem já um novo álbum. Novo álbum que se chama The Whom Gods Detest. To Whom ou The Whom? Those Whom Gods Detest. Exatamente. Hiddle Dung Incantation. É mesmo música ou é o Carl Sanders a brincar com o instrumento egípcio? É mesmo tema. Apesar de ouvir o Carl Sanders a brincar com o instrumento, é fantástico. Sim, é verdade. Por acaso é um dos outros bastante interessantes. Hitty. Ai, Hittai. Ah, ok. Tenho que meter aí, Hittai Dung Incantation. O Smile com o novo álbum. Uma música feliz. Cast off the odds to all of these. dava jeito um censurador para fazer um pi, porque este álbum está mesmo muito bom, pá. Exatamente. Né? Por acaso, o álbum vá, o tema. É pá, eu digo-te uma coisa. É quase impossível nós sabermos como é que seria a música egípcia hoje em dia. Não, sim, temos, claro, não temos, claro, fontes suficientes para saber como é que era. Temos aquilo que é a música egípcia hoje em dia, e não, uhum, no Egito Antigo. Mas aquilo que eu tenho a dizer para os Nile é que eu gostava que fosse assim. Completamente. Não esta coisa black metal, mas o projeto a solo do Carl Sanders, do Carl Sanders, e os interlúdios, que é absolutamente fantástico. Nile, eu gostava mesmo que fosse assim, porque a música que eles fazem é absolutamente genial. É de loucos. Fosse assim. Era muito bom para o Egito. Estás a imaginar os egípcios a curtirem Nile. Lá tocado provavelmente numa coisa de barro, qualquer coisa assim do género, né? Numa catacumba. Olha, se calhar as catacumbas são muito boas para gravar álbuns e as pessoas não sabem. Deve ter uma acústica muito boa. Interessante, pelo menos. Eles enterravam-se lá com tudo, porque não enterrarem-se também. O Carl Sanders, quando morrer, vai se enterrar com a guitarra dele, numa tumba, com dois gatos ao lado, obviamente, e com um amplificador. E vai ser enterrado a fazer feedback, qualquer coisa assim do género. Tem que ser. E vai continuar a fazer música após a morte, parecendo que não. O Carl Sanders é uma pessoa que vai estar sempre cá. Bom, vamos fechar com outra novidade. Só dizer mais uma vez que este tema abriu-me muito o apetite para ir para casa ouvir o novo álbum dos Nile. Ai, bolas, engasgando com o ar. É muito mau. Those Whom Gods Detest é o álbum novo dos Nile, que vem cá a Portugal apresentar. Quase que me esqueci. Vão tocar. Dizer, também é está é. Aqui. Não, eu deixei o tópico aberto. Portanto, então, podemos ver. Os Nile vêm tocar juntamente com os Grave, os suecos, Crisium, que são brasileiros, Ulcerate, Corpus Mortale. Sim, no dia 2 e dia 3 de dezembro. De dezembro. Porto e Lisboa ainda não há locais, pelos vistos. Portanto, não, não. Vamos esperar, não é? Para ver, porque é qualquer coisa a não perder. Muito provavelmente. De resto, este ano vamos ter imensos concertos cá. Este final de ano é uma coisa terrível. Vão estar cá os Arcanemy, pelos vistos. Está aqui alguém a dizer. Não sabia que estava aqui que estar cá. Na Alma Dance. Por acaso não fazia a mínima ideia também. Tenho que admitir. E vão tenho que admitir. Cá também, os Marduk. Os Marduk. Vamos falar mais também no ia dizer, próximo no próximo programa. Já agora, deixa-me só dizer. Vão estar cá. Bem, aqui só está uma data, mas eles vêm cá a Lisboa também, não é? Vem. Pronto, vem no Porto. No Porto é dia 15 de outubro, portanto, muito próximo à data. Marduk com Vader, da Flash God Apocalypse e The Order, no Teatro Estado da Bandeira. Cá em Lisboa é exatamente no dia a seguir, dia 16 de outubro, no Cine Teatro de Correios. Exatamente as mesmas bandas. Bem, são as mesmas bandas, portanto. São três concertos anunciados a não perder de vista. Arcanemy eu não recomendo tanto, porque sinceramente já deixei de ligar aos Arcanemy um bocado, mas já gostei imenso, vai, mas vai de certeza chamar imenso. E vai, e eles ao vivo são absolutamente fantásticos. Eu vi-os no Alliance Festival e foi absolutamente e depois os Marduk e os Nile. O Marduk também vi, mas Nile ainda não vi, que é mesmo estar presente nesse concerto. Não sabe a gente desse plano. Vamos fechar com os Secrets of the Moon, mais uma banda alemã, a quarta de hoje. E uma coisa assim meio sinfónica. Este novo álbum chama-se Privilégio, e seguiu uma capa de um CD que parece a capa do livro, do filme, barra, etc. É o novo álbum, Secrets of the Moon. Faz claramente lembrar um filme fundido. Felizmente o conteúdo é melhor que a capa e o que Black Halo é o tema que fechamos aqui esta semana. Vamos voltar para a semana com. Posso deixar de dizer Pelican e Mario, que são as duas. Segurou, exato. Mas para passar para passarmos com mais atenção. Exatamente. Vamos estar cá para a semana. Portanto, já sabem, www.radio0.com.br. Todos os domingos, das 6 às 7, na Rádio Loura FM 91.4, todos os sábados, todos os domingos. Até a próxima. Exato, então podem ouvir a segunda-feira à 1 da manhã. Terça-feira à 1 da manhã. Até para a semana.